Cheguei de Pirapepê, encontrei ela com outro, trocando juras e bem querer. Quando ela me viu na sala, quis me falar, nem sei o que. Fiquei cego de ciúme, só vi o seu jeito de morrer. Agora estou sofrendo pela fraqueza de me vingar. Amei demais a Paraguaita, mentirosa me tá cunhada. Agora estou sofrendo pela fraqueza de me vingar. Amei demais a Paraguaita, mentirosa me tá cunhada.